balança essa perereca. O meu nome é Dani Bonzo e eu tenho uma peteca. Se tu não acredita, vou mostrar para você. Mas quando eu mostrar, você vai ter que lamber. Não vem com desculpinha, não vem com piadinha. Eu faço o que quiser, porque a tcheca é minha. Eu desço e rebolo em cima da tua rola. Minha tcheca é poderosa, engole tua virula. Sou a Dani Bonzo e vou falar para você. Minha tcheca é poderosa, ela é de se fuder. Se você não aguenta, eu digo só lamento. Minha tcheca é tão grande que aguenta um jumento. Então tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Parou! Close de tcheca, meu amor. Close de tcheca, meu amor. Close de tcheca, close de tcheca. É close de tcheca, é close de tcheca. Close de tcheca, meu amor. Close de tcheca, meu amor. Close de tcheca, close de tcheca. É close de tcheca, é close de tcheca. Tcheca com tcheca, agora é outra perereca. Ela tá te esperando, já tá toda aberta. Minha tcheca é do sul, minha tcheca é do norte. O apelido dela é comigo, ninguém pode. Minha tcheca fala, você vai ter que obedecer. Aqui você entra, nunca mais vai esquecer. Close, close, close, eu quero é confusão. Minha tcheca aguenta tuas bolas de escunhão. Fico au, au, au, au, au. Eu desço e rebolo em cima do teu escunhão. Então au, au, au, au, au. Eu desço e rebolo em cima do teu escunhão. Então tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Parou! Close de tcheca, meu amor. Close de tcheca, meu amor. Close de tcheca, close de tcheca. É close de tcheca, é close de tcheca. Close de tcheca, meu amor. Close de tcheca, meu amor. Close de tcheca, close de tcheca. É close de tcheca, é close de tcheca. Já parou? Comigo é assim, hein? Escatum com delo, delo, pau no cu, pau no pinguelo. Escatum da brabuleta, pau no cu, pau na buzeta. Escatum do pirulito, pau no cu, pau no prequito. Escatum com delo, delo, pau no cu, pau no pinguelo. Escatum da brabuleta, pau no cu, pau na buzeta. Escatum do pirulito, pau no cu, pau no prequito. Isso é Dani Bonzo.